um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, mande uma carta para nós e participe desta pedida. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13556-590, São Carlos, São Paulo. Mas, a pedida é música nesta... Vamos atender ela que reside aqui em São Carlos, Dona Amélia de Túlio Veira, pela vez conosco, e ela diz em seu e-mail que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade para ela, a saudosa cantora Maísa. Quando a Maísa canta, o arranjo é do Simonetti. Quando canta, o arranjo é do Tom Jobim, uma gravação especialíssima que só nós possuímos. Maísa com grande coral do Tom Jobim. A composição Se Todos Fossem Iguais a Você. Na pedida ainda do Lalá Lamartine Babo, nós ouviremos com a banda do Corpo de Bombeiros garbosamente desfilando, executando Rasguei a Minha Fantasia. Tudo isto para Dona Amélia de Túlio Silveira, que reside aqui em São Carlos. Ainda Lírio Panicali, arranjo Lírio Panicali com excelente coral, uma gravação especialíssima da gravadora Carrossel. Arranjo aqui do Braguinho João de Barro, O Cravo Brigou com a Rosa. Sem no mundo iguais a você. olhar. A vida é assim, a vida é assim. O pranto é livre, eu vou desabafar. Rasguei a minha fantasia, o meu palhaço cheio de laço e balão. Rasguei a minha fantasia, guardei os pisos do meu coração. Se alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar não voltou, diga que quem saiu, recado não pediu e nem deixou. Mas ela está em nossa sintonia ouvindo e curtindo todas as composições da Era de Ouro do Rádio, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos atender agora ao Sr. Silvio Ezequiel Mendes. Ele está em nossa sintonia, ele reside em Araraquara. Aliás, Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o araraquarense, o Sr. Silvio Ezequiel Mendes, José Daniel de Lima, uma voz bastante diferenciada, vai cantar a composição do Carlos Gomes, Quem Sabe. Note bem a interpretação do José Daniel de Lima, soberba, maravilhosa. E ainda para ele, o araraquarense, o Sr. Silvio Ezequiel Mendes, Noite Ilustrada, saudoso Noite Ilustrada, aqui em arranjo magnífico para vozes e metais, do saudoso maestro Portinho, do cientista Paulo Vanzolini, Volta por Cima. Renasce, a primavera volta todo ano. Porque você não volta, meu amor, quem tanto amo. A vida está sorrindo, é linda a primavera. Por onde andará minha vida, meu ser te espera. Sofrendo a dor, eu sei que ninguém vive do passado, mas eu insisto em rever-te novamente.